Zé Henrique e Gabriel, por baixo, por cima, para os nossos amigos, nossos parceiros das emissoras locais que transmitem o programa Cleiton Aguiar no Brasil e no exterior. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. É uma alegria, às vezes eu demoro a saber, né, porque eles demoram a me informar lá da Rádio Estúdio, e às vezes eu estou passando há muito tempo numa rádio e não estou sabendo. E quando eu sou informado, eu fico sabendo, fico danado satisfeito, né? Eu fiquei sabendo, por exemplo, essa semana que eu estava passando lá na Super Sucesso, lá de Campinas, no estado de São Paulo. Um abraço para o Luiz, aquela turma boa dessa bela cidade do estado de São Paulo, Campinas, onde moram os meus amigos Chitãozinho e o Chororó, os pais de Sandy e Júnior, né? A dupla Eliane de Paula e Alcimar Moreno está preparando para soltar um disco novo, é um trabalho do Pinóquio maravilhoso, né, com preparação vocal do Moza Silva. E nós estamos na expectativa, na contagem regressiva para ficar pronto. Assim que ficar pronta a primeira música, nós vamos mostrar aqui no programa, né? Mas hoje eu quero mostrar uma gravação que foi feita só pela Eliane de Paula. Uma composição dela, uma canção belíssima que eu queria mostrar para vocês. Aconchego de Pai. Eu mostrei uma bela canção da Eliane de Paula, Aconchego de Pai. O Martiniano Costa Filho, de Paraguaçu, nas Minas Gerais, ele curte o nosso programa pela Objetiva 1 FM, do meu amigo Júlio Bueno. Ele entrou no site radioestudiobrasil.com.br e deixou um recado para mim. Cleiton, eu gostaria de ouvir esta moda do trio Parada Dura. Desde já agradeço. Martiniano, um abração para você. O Martiniano está sempre participando com a gente, mandando orações, mandando colaborações, né? Essa semana mesmo vai ter coisa dele aqui com a gente. Um abraço para os amigos de Paraguaçu e toda aquela região, porque a Objetiva pega em muitas cidades ali do sul de Minas, né? O Martiniano pediu e eu vou trazer. Música bonita, trio Parada Dura, Homem de Pedra. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Thank you. Já fui um grão de areia, todos pisavam em mim. Agora resolvi tomar uma decisão. Não sou mais grão de areia, virei uma pedra bruta. De pedra transformei também o meu coração. De pedra muito dura fiz pra sempre meu destino. De aço construí minha imaginação. O pranto dos meus olhos para sempre envenenei, pra matar seu orgulho e a sua traição. Oh, meus amigos do Espírito Santo e Minas Gerais, vai o abraço de Crione, Barreirito e Mangabinha, o trio Parada Dura. Sou um homem de pedra e não penso mais em nada. Foi o meu sofrimento que me fez ficar assim. Não amo mais ninguém e não quero ser amado. E agora desse jeito quero ver quem pisa em mim. Homem de pedra que não tem mais compaixão. Não tem alma, não tem nada, nem amor, nem ilusão. E só assim silenciou meu sofrimento. Sou agora uma estátua sem abrigo no relento. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, trio Parada Dura, Homem de Pedra. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não, essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. Olha, quando você vir a Brasília, ou a passeio, ou a trabalho, não deixe de conhecer o Bar do Alemão. Na verdade, tem nome de bar, mas é um belo de um restaurante. Né? Hoje é considerado o melhor restaurante de Brasília, fica aqui às margens do Lago Paranoá, num lugar belíssimo, perto de onde mora a presidente Dilma, perto do Palácio da Alvorada, ao lado da Concha Acústica e do Lakeside Hotel. Todo mundo sabe onde fica aqui, viu? É uma culinária excelente, preços justos, você vai gostar, você pode trazer sua família, entendeu? Você vai adorar o lugar, um atendimento perfeito, e é capaz de você me encontrar lá, porque eu tô sempre por lá, né? Tô sempre por lá. Bar do Alemão, vindo em Brasília, são 111 anos de tradição. Começou em Itu e agora está na capital federal. A Ângela Rosa de Livramento, na Bahia, falou: Cleiton, eu gostaria de ouvir uma música. Ela me pediu uma música do Chico Rei Paraná e eu não achei. Aí procura daqui, procura dali, o Julim, lá em Patos de Minas, falou: não, eu tenho, mandou pra mim. Né? Julim, obrigado, viu? Hoje já tá aí seu pedido, demorei um pouquinho, mas atendi, viu? Chico Rei Paraná, pense um pouco. Quando alguém resolve ir embora, e esse alguém é quem a gente ama, incerteza vai mostrando o caminho, e um chão de flores vai virando espinho. E chora de saudade, de vontade. Que bobagem, pense um pouco. Você sabe que se for me deixa louco. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Você pode ter o tempo que quiser pra pensar, repensar, deixar seu coração decidir. Você hoje tem a chance de querer e o poder de mudar. Um grande amor não pode acabar assim. Amor não pode acabar assim. Chico Rei Paraná, para Ângela Rosa da Livramento na Bahia, ela que curte o nosso programa pela Portal FM toda noite, né? Ela pediu e curtiu aí Chico Rei Paraná, Pense um Pouco. Sula Mazurega, uma das mais belas vozes do Brasil, quero ver aquele que não chora. Sula Mazurega, quero ver aquele que não chora. A sugestão do Beijá. CD novo de Alain Aladim com a participação de Guilherme Santiago, A 2 Graus. viajo porque preciso, voltei porque te amo. Quase um ano de espera, debruçado na janela, esperando você vir. Você prometeu voltar quando o inverno chegar, pra ficar junto de mim. O verão já passou, o inverno começou, e você onde está? Sinto o frio sorrar meu rosto, mas frio sente o meu corpo, sem você pra calentar. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar na sua espera. O fogo na lareira lembra o seu calor. A noite vem e o perto de seu nome a murmurar. Uma canção no rádio faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. E pra cantar com a gente, nossos amigos Guilherme e Santiago. Bom demais da conta. Melhor ainda é a gente estar junto aqui com vocês. Vambora! Da vidraça embaçada, vejo a neve na calçada, não consigo adormecer. O meu corpo não te esquece, cobertor já não aquece, essa falta de você. Vejo a rua da varanda, a cidade toda branca, pela neve que caiu. Meu inverno sem você é o mesmo que morrer congelado nesse frio. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo da lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Uma canção no rádio faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. Hoje há 2 graus, a neve está cobrindo a janela. Não canso de ficar à sua espera. O fogo da lareira lembra o seu calor. A noite vem e o vento diz seu nome a murmurar. Uma canção no rádio faz lembrar um pouco do que foi o nosso amor. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou Alan Aladim e Guilherme Santiago a 2 graus. O Flávio divulga os grandes nomes, mas divulga que está começando também, né? Ele está fazendo agora um trabalho, está começando um trabalho com Wagner Simão. Logo, logo ele vai divulgar também Eliane de Paula e Alcimar Moreno, que vai chegar aí com um novo nome. E breve, Brent também estará fazendo o trabalho de divulgação do novo CD da Márcia Ferreira, né? Mas se você quiser ter o seu trabalho divulgado em Minas Gerais, é só ligar pra gente, 61998136601, que a gente passa o contato do Flávio pra você, viu? 61998136601. No próximo bloco, Dominguinhos, Cleiton Aguiar e Jean Giovanni. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. O professor Júlio César Rezende produziu a trilha sonora da minha vida. Neste dia 23 de julho, terça-feira, o esporte e a música ficaram um pouco mais pobres. Morreu à noite em Uberaba, no Triângulo Mineiro, aos 84 anos de idade, o ex-jogador Djalma Santos, bicampeão mundial com a seleção brasileira nas Copas de 58 e 62. Às 19h30, o hospital Dr. Hélio Angotti divulgou nota comunicando o falecimento do ex-craque, que colecionou títulos com as camisas de Portuguesa, Palmeiras e Atlético do Paraná. o bicampeão mundial, era natural de São Paulo, onde nasceu, em 27 de fevereiro de 1929, e morava em Uberaba, Minas Gerais, desde 1991. Na cidade mineira, ele trabalhou como professor de escolinhas de futebol na rede pública. E a música popular brasileira, nesta mesma data, perdeu um dos seus grandes nomes, o grande cantor, compositor e sanfoneiro Dominguinhos. Ele faleceu aos 72 anos no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, após lutar 6 anos contra um câncer de pulmão. De acordo com o hospital, o músico morreu às 18 horas em decorrência de complicações infecciosas e cardíacas. Ao longo do tratamento, ele desenvolveu insuficiência ventricular, arritmia cardíaca e diabetes. Dominguinhos foi transferido para a capital paulista no dia 13 de janeiro. Antes, esteve internado por um mês em um hospital no Recife. Vamos recordar aqui um grande sucesso gravado em 1980 pelo Dominguinhos. Quem me levará sou eu. Amigos a gente encontrar, o mundo não é só aqui. Repare naquela estrada, que distância nos levará. As coisas que eu tenho aqui, na certa terei por lá. Segredos de um caminhão, fronteiras por desvendar. Não diga que eu me perdi, não mande me procurar. Cidades que eu nunca vi são casas e braços a me agasalhar. Passar como passam os dias, se o calendário acabar, eu faço voltar o tempo outra vez, sim, tudo outra vez a passar. Não diga que eu fiquei sozinho, não mande alguém me acompanhar. Repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Quem me levará sou eu, quem regressará sou eu. Não diga que eu não levo a guia de quem souber me amar. Acompanhar, repare, a multidão precisa de alguém mais alto a lhe guiar. Trilha sonora da minha vida, Dominguinhos, uma gravação de 1980, Quem Me Levará Sou Eu. Me lembro bem, foi o ano que eu comecei a minha carreira artística, né? Pra você ver quanto tempo tem que o Dominguinhos estava fazendo sucesso, né? 1980.

Conheça mais do que música, as histórias deste mundo da música tradicional sertaneja. Clube do Caipirão, aos sábados, às 2 da manhã, com Luís Henrique Felícia, no Canal 2 da Antena Web. Às 20 horas, celebramos Cristo no Canal 2. Do ponto de vista evangélico, Evangeliza Show, um espaço realizado ao vivo pelo Padre Reginaldo Manzotti, onde durante 60 minutos cantamos e louvamos a existência de Deus. Não perca este espaço de cariz religioso no Canal 2. Evangeliza Show, aos domingos, às 8 da noite, com o Padre Reginaldo Manzotti, no Canal 2 de Antenoé. Pela comunidade Renascidos em Pentecostes, a Rádio Antenoé e o seu Canal 2 apresenta-lhe Caminhando com Jesus Cristo, um espaço de cariz religioso pela Igreja Pentecostal, que, com uma visão diferente do cristianismo, lhe apresenta durante 60 minutos o caminho que Jesus Cristo passou e aquilo que ele ainda hoje vive, segundo as ideologias da comunidade Renascida Pentecostes. O padre que o apresenta chama-se Moacir Anastácio e estará consigo de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia aqui no Canal 2. Caminhando com Jesus Cristo, de segunda a sexta entre as 11 e o meio-dia no Canal 2 da Antena Web. E ouvir o Times é reviver. Não perca de segunda a sexta-feira uma oportunidade para, durante 60 minutos, ouvir de novo as melodias que em tempos fizeram sucesso à escala global. Confira também uma edição especialíssima ao domingo, com 120 minutos de duração. Times, de segunda a sexta, entre as 12 e as 13 horas, e aos domingos, entre as 8 e as 10 da manhã, aqui no Canal 2, Tanto não é. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu gravei esse programa no dia que o Papa Francisco se despediu do Brasil. A passagem do Papa aqui no Brasil talvez tenha sido um dos eventos mais importantes da história recente do nosso país. Ele chegou no momento em que o Brasil vive uma situação conturbada, em que o povo, revoltado com a classe política, foi às ruas, e é claro, no meio deles se misturaram alguns bandidos, e o que era para ser um protesto pacífico acabou virando vandalismo em muitas cidades do Brasil. E o Papa chegou neste momento. Temia-se que as manifestações fossem ficar mais acirradas com a chegada do Papa. E talvez até tivesse sido planejado isso. Só que o Papa chegou de uma maneira. Ele é uma pessoa carismática, uma pessoa que traz assim uma simplicidade estampada no rosto. E a simples presença dele desarmou o espírito de muita gente que estava querendo aproveitar a vinda dele para fazer reivindicações. Salvo uns gatinhos pingados aqui e ali, nada de mais sério aconteceu. Mas o Brasil teve a oportunidade, na minha opinião, o melhor bem que o Papa fez ao Brasil foi que ele deu uma parada no país. E as coisas que ele disse fez o brasileiro pensar. Pensar qual é o país que nós queremos para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos. Eu acho que esse foi o maior legado que o Papa Francisco, que no final já estava sendo chamado de Chico e até de Chiquinho, né? Tamanha foi a intimidade que ele mostrou com o povo, dispensando segurança. Eu até acho até que ele se expôs, que ele se arriscou muito. Eu cheguei a temer pelo Papa, né? Da maneira como ele chegava para o povo, sem, assim, destemidamente, né? Não andou em carro blindado, sempre com a porta do seu carro aberta e dizendo coisas muito importantes. Eu tenho a impressão que aquela juventude que está ali, que no dia da despedida dele, hoje quando eu gravava o programa, 3 milhões de brasileiros, é estimativa, estiveram lá, a sua grande maioria de jovens. Se esses jovens tiverem prestado atenção naquilo que o Papa disse, eu tenho absoluta certeza que nós vamos ter um país melhor. Independente da religião que qualquer pessoa tenha, até os evangélicos, os espíritas, todas as religiões pararam para ouvir o que o Papa tinha a dizer. E o que o Papa tinha a dizer era coisa da maior importância. Ele chamou atenção pela humildade, ele pediu aos padres, aos bispos que saíssem das igrejas e fossem de encontro ao povo. Ele pediu aos políticos que parassem de meter a mão no dinheiro do povo, que freassem a corrupção. Ele abriu os olhos dos brasileiros comuns para a fraternidade, né, para a questão da distribuição da riqueza. Um país não tem futuro se uma pequena parcela é muito rica e uma grande parte é muito pobre. Essa desigualdade precisa diminuir, e o Papa chamou a atenção de tudo isso. Então eu acho que ele deu uma lição de humildade, deixou um legado importante. Obviamente agora, com a partida dele, é que isso começa a ser digerido por nós. Ele conclamou os jovens a ir para as ruas, a participar, né, na política, a participar na economia, em tudo, porque agora a nossa geração perdeu a guerra, e os jovens têm a chance de ganhar essa batalha e vencer a guerra e colocar o Brasil num novo caminho, porque esse caminho que nós estamos hoje não serve a ninguém, a não ser uma pequena parcela da população, né, que enche as burras de dinheiro, enquanto o povo mais humilde, as pessoas mais humildes chegam a passar até fome, né? Então que Deus continue abençoando o Papa Francisco. Nós já estamos esperando o retorno dele aqui em 2017, e quem sabe quando ele voltar ele vai encontrar um país diferente, né? Então essa foi a dica de humildade que eu tirei da visita do Papa Francisco ao Brasil. Vai com Deus, Chiquinho, até a volta. Virgílio e Tiago, 40 graus de amor. Seu corpo molhado, todo arranhado, cor do pecado. Olhar provocante, você faz mistério, me tira do sério. Já nem sei se é dia ou é noite, me perco nos seus beijos, seu calor. Nem preciso dizer seu nome, basta te olhar, te beijar, te chamar de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Molhado, todo arranhado, cor do pecado. Olhar provocante, você faz mistério, me tira do sério. Já nem sei se é dia ou é noite, me perco nos seus beijos, seu calor. Nem preciso dizer seu nome, basta te olhar, te beijar, te chamar de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor. Nosso amor é vulcão, desejo e paixão, pura sedução, é loucura demais. Seu corpo no meu, explode o calor, só eu e você, 40 graus de amor.

não tardes, Jesus, Jesus, tu és a verdade, Jesus. O Cantinho do Rei mostrou Roberto Carlos, tu és a verdade, Jesus. Alô, a nota boa de hoje é uma ripadinha do Ticaboco. Eles que tinham um camarada, um amigo dele, que sofria de uma doença engraçada, rara, incomum. Toda noite, ele estava dormindo profundamente, ele escutava uma voz que perguntava para ele, escuta, você fez xixi? Imediatamente ele urinava na cama. Ele amanhecia todo molhado, a vida dele era um inferno, era o maior drama. Toda noite, ele passou a usar a fralda geriátrica, não podia dormir acompanhado, porque era um vexame danado, né? Aí, na verdade, ele foi criando um verdadeiro pavor de dormir. Até que ele não aguentou mais, procurou um especialista, né, que até ouviu, escutou e falou, olha, seu problema é psicológico. E é muito fácil de curar. Nós vamos criar um mecanismo de defesa no seu cérebro. Toda noite, antes de dormir, você vai enviar a seguinte mensagem para o seu cérebro. Assim que eu ouvir a voz perguntando se eu fiz xixi, eu vou responder. Fiz sim. Já urinei antes de deitar. Está tudo bem. Com um pouco de treino você consegue fazer. Aí o camarada saiu do consultório esperançoso, né, contente e tal, e passou o resto do dia exercitando o que o médico lhe ensinou. Antes de deitar, ele enviou a mensagem para o cérebro e adormeceu tranquilamente. Aí no meio da madrugada à noite ele perguntou, e aí, fez xixi? O seu subconsciente, previamente preparado, respondeu, sim, eu fiz, estou com a bexiga vazia, estou tudo bem, e aí ele não urinou, conseguiu segurar a urina. Foi quando a voz perguntou para ele. E cocô? Essa aí ele não estava prevenido. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional. O show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor. Machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61-9981-3601. 61-9981-3601. Uma exclusividade RBN Música. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Dia 24 de agosto tem show de Paulo e Paulino no Parque de Exposições de São Sebastião, aqui no Distrito Federal. Eu acompanhei recentemente o show dos meninos, tá uma beleza, uma estrutura maravilhosa, a dupla afiadinha, uma banda sensacional. Vocês vão ver que maravilha tá o show dos meninos. E esse mês eles estão gravando o seu novo DVD. Tanto é que eles limitaram. Esse mês eles vão fazer só 8 shows para poder dar tempo de fazer o DVD que logo, logo vai estar chegando por aí, né? Esse show do Di Paulo e Paulino, a Sardinha Produções Artísticas, que está promovendo aqui esse evento,

aqui. Sinto Deus falar comigo, na palavra, no olhar, ou no toque de um amigo. Sinta Deus tocar você no momento da oração. Sinta Deus tocar você, toque aí na sua mão. Toque de Deus, toque de amor, toque de Deus, nosso Senhor. Toque de Márcia Ferreira, da Tereza Cristina, Toque de Deus. E logo, logo vem aí um super CD da Márcia Ferreira, que está sendo preparado pelo Maestro Pinóquio, a produção executiva do Cleito Aguiar. Breve nós teremos a primeira música para mostrar para vocês, viu? E a Marcinha tá trabalhando muito. Ela tem ido muito às igrejas para levar o ela está num trabalho agora de divulgar. Chegou, ela fez de uma forma despretensiosa, a coisa cresceu tanto que se tornou a principal atividade dela agora, né? Ela levar o livro de Salmo para as igrejas, e ela gravou 3 canções gospel para poder também complementar a visita às igrejas, né? E se você quiser, na sua igreja, receber a visita da Márcia Ferreira, é só ligar 61-9981-3601 em qualquer lugar do Brasil, viu? 61-9981-3601. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiá, Mocoque Moraci, Adeus Maria. Esquecer nesta vida a mais triste e cruel despedida de uma linda e amada mulher. Arrumou as roupinhas da mala, deu a última volta na sala e partiu sem um beijo sequer. Anoitecia, uma fria garoa caindo e seu buto querido sumindo dentro do ramo do velho jardim. Adeus Maria, leve sempre em seu coraçãozinho a pureza, a bondade, o carinho que você sempre trouxe pra mim. Vai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói essa saudade da formosa criatura. Da corrida dos anos, abatido pelos desenganos, e a menina não vi nunca mais. Porque sei que perdi num duelo o diamante mais puro e mais belo do estado de Minas Gerais. Quanta saudade da mineira bonita que eu tinha, ela era tão delicadinha. Eu era seu amo, senhor. Não dei valor à princesa querida e tão bela. Hoje vivo chamando por ela, mendigando um pouquinho de amor. Vai lá fora a tempestade e a noite é tão escura, como dói essa saudade da formosa da formosa criatura. Como dói essa saudade da formosa criatura. Como dói essa saudade da formosa criatura. Relembrando Goiá, Mocoque Moraci, Adeus Maria. A frase irretocável é do jornalista Wellington Aguiar. Há um momento para viver e um momento para morrer. Não apresse nenhum dos dois. Há um momento para viver e um momento para morrer. Não apresse nenhum dos dois é a frase irretocável de Wellington Aguiar. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gabriel Reis. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Amanhã tem o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar pela Rede Brasil de televisão para todo o Brasil e para o mundo. Você pode assistir em qualquer lugar do mundo pela internet, RBTV, www.rb de Rede Brasil, rbtv.com.br. O programa passa toda terça-feira às 11 horas da noite e repete no domingo às 10 horas da noite, né? Você pode me assistir pelo canal local, mais de 300 cidades do Brasil já tem o canal local da Rede Brasil de televisão. Você pode também assistir pelo canal C1 das Parabólicas, pela TV Vivo, TV Oi, TV CTBC, a Claro TV e breve também pela Sky, viu? www.rbtv.com.br. Programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros, toda terça-feira às 11 horas da noite. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Gabriel Reis. Se o amor machuca. Se o amor machuca, se o amor ofende, então não é amor. Que existe entre a gente, se está tudo a ponto de explodir. É que esse amor nunca teve aqui. Pra que se enganar, pra que se iludir? Se o seu olhar já não vive em mim. Se qualquer palavra com um tom errado, você vai gritando, tá tudo acabado. Faço minha mala, vou saindo passo a passo só pra ver se encontro em cada canto pedaço dessa história que é só na memória que existe agora. Entro no meu carro, acelero o motor, lembro daquele amor que um dia falou que não tinha dor. Mas foi da boca pra fora. Se o amor machuca, se o amor ofende, então não é amor que existe entre a gente. Se está tudo a ponto de explodir, é que esse amor nunca teve aqui. Pra que se enganar, pra que se iludir? Se o seu olhar já não vive em mim. Se qualquer palavra com o tom errado, você vai gritando, tá tudo acabado. Minha mala, vou saindo passo a passo só pra ver se encontro em cada canto pedaço dessa história que é só na memória que existe agora. Entro no meu carro, acelero o motor, lembro daquele amor que um dia falou que não tinha dor. Mas foi da boca pra fora. Se o amor machuca, se o amor ofende, então não é amor que existe entre a gente. Está tudo a ponto de explodir. É que esse amor nunca teve aqui. Pra que se enganar, pra que se iludir? Se o seu olhar já não vive em mim. Se qualquer palavra com um tom errado, você vai gritando, tá tudo acabado. Se o amor machuca, se o amor ofende, então não é amor que existe entre a gente. Se está tudo a ponto de explodir, é que esse amor nunca teve aqui. Pra que se enganar, pra que se iludir? Se o seu olhar já não vive em mim, se qualquer palavra com um tom errado, você vai gritando, tá tudo acabado. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Gabriel Reis, Se o Amor Machuca. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 6135326993. 6135326993. Você pode pedir também pelo site da radioestudiobrasil.com.br, pelos meus perfis de Orkut, do Facebook, da minha fanpage, do Twitter. Você fica à vontade, viu? Pode pedir música, mandar recado, use o programa que nós estamos aqui fazendo o máximo para poder atendê-lo, para poder agradá-lo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, já para a sala de aula, os meninos do som universitário, a Faculdade da Música vai trazer um grande mestre, Vanderlei Cardoso, Promessa. Amanhã estarei tão distante de ti, mas prometo sincero serei, pois nem mesmo a distância consegue fazer eu de ti, meu amor, esquecer. Nesse beijo te juro, querida, que o meu coração não será de ninguém, pois eu já te entreguei minha vida. E se algo restar, eu te entrego também. Me espere sorrindo, que outro beijo te darei, e pra sempre, sempre teu, então serei. A Faculdade da Música apresentou o mestre Vanderlei Cardoso, uma gravação de 1969,